sou um gajo fodido, meu. Eu represento no bairro. Porque o meu bairro é fodido, meu. Eu vi aquele filme, meu. O crime do padre Amaro duas vezes eu tenho as músicas de cor. É assim, meu. Eu sou fodido quando rimo, porque sou aquele gajo que vocês não. E ninguém me oprime, porque eu sou mesmo assim, meu. Eu sou sublime. Eu continuo aqui, ninguém me atinge. Porque eu tenho uma metralhadora que vos fode a todos de uma forma duradoura. É mesmo assim, meu. Ainda leva mais tiro, meu. Não me tá saindo um caralho, nem bom, não me sai nada, foda-se. Não, não dá. Já disse que não dá. Vai só pra teu quarto. Pois é. E a situação na Cova da Moura continua complicada. Há relatos de distúrbios acerca de certos e determinados indivíduos com posse de armas de fogo. Só na RFM. E temos aqui um improviso do MC Banana, no seu melhor. E agora ele vai ter uma metralhadora, só um momento. Oi? Vamos chamar a PSP? Era para mim? Eu saio!